devagar pra não cair. Chu do mato, nego teve aí. Chu do mato, devagar pra não cair. Bicho do mato, bicho bonito danado. Bicho do mato, nego teve aí e disse assim: Chu do mato, eu quero você pra mim. Só vou embora se você disser que sim. Bicho do mato, quero você pra mim. Eu só vou embora se você disser que sim. Mas só ponho meu boné onde eu posso apanhar. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. É, eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Chu do mato, nego teve aí. Bicho do mato, devagar pra não cair. Bicho do mato. Devagar pra não cair. Bicho do mato, bicho bonito danado. Bicho do mato, nego teve aí e disse assim: Chu do mato, eu quero você pra mim. Eu só vou embora se você disser que sim. Bicho do mato, quero você pra mim. Se você disser que sim. Mas só apanho meu boné onde eu posso apanhar. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Mas só apanho meu boné onde eu posso apanhar. E devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Chu do mato, ele pega a mim. Ah, bicho do mato, bicho do mato, devagar pra não cair. Bicho do mato, eu quero você pra mim.